Pagode, é isso aí, Dinho ao vivo e grupo Domingo Tem Pagode fazendo esse auê pra vocês aí. E eu vou mandar um alô aí pra rapaziada dos Amigos do Samba, né? Nossa amiga Edilson aí no Zepa, beleza, Edilson? Então, pra vocês aí, né, os Amigos do Samba, né, um grande grupo aí de Campina Grande, que canta muito, né, os Amigos do Samba, nossos amigos aí. Então, você está curtindo Di ao vivo, né, e vamos de pagode.